A minha convidada de hoje é Isabel Moreira, ela é constitucionalista. Estamos a falar da Constituição. Doutora, a Constituição é assim uma espécie de 10 mandamentos, portanto são as regras elementares que não podem ser alteradas e a partir daí... Podem e devem ser alteradas. Aliás, uma das garantias da Constituição é a possibilidade de alterar a Constituição. Eu vou explicar isto um bocadinho melhor. Sim. Quer dizer... Falámos há pouco que havia coisas que não podiam ser alteradas, mas exatamente. A Constituição ao mesmo tempo permite atualizar-se. E tem um processo previsto para ela ser revista. Isto é, uma das formas de garantir que a Constituição não morre é permitir que ela seja alterada, porque como a Constituição é o estatuto da sociedade, a ideia é de que a Constituição se vá adequando às mudanças dessa mesma sociedade. E, portanto, uma Constituição que fosse feita de pedra morreria inevitavelmente. E, nesse sentido, a Constituição prevê que possa ser alterada de 5 a 5 anos ou a qualquer momento por circunstâncias extraordinárias, desde que reunidos determinados requisitos. E por isso mesmo a Constituição foi alterada em vários momentos desde que foi aprovada. O que é que tem mudado desde 1976, quando a Constituição foi aprovada? O que é que mudou? A reforma agrária, por exemplo? Olha, a Constituição, quando foi feita, como sabe, não havia nenhuma maioria absoluta na Assembleia Constituinte. E houve muitos compromissos e a Constituição, a Constituinte estava condicionada pelo pacto, havia o pacto MFA partidos, não é? E, exatamente, portanto, houve uma série de preceitos que tiveram de ser aprovados e houve muitos elementos não democráticos que ficaram presentes na Constituição e que foram sendo, se quiser, limpos nas primeiras revisões constitucionais. A primeira revisão constitucional, que foi em 82, foi essencial para isso. Essa revisão, a primeira importância que teve foi precisamente, em primeiro lugar, diminuir a componente ideológica e programática que caracterizava a versão primitiva da Constituição, que tinha, de facto, referências ao socialismo, etc. E, por outro lado, talvez aqui para simplificar, para foi não falar tudo, foi a eliminação do Conselho de Revolução. Porque nós, de facto, tínhamos uma democracia, exatamente, tutelada. Tutelada por um órgão revolucionário, exatamente, que era o Conselho da Revolução. E foi em 82 que foi criado o Tribunal Constitucional. E depois desapareceram expressões como socialismo, sociedade socialista, revolução, processo revolucionário, poder das classes trabalhadoras, etc. E, portanto, eu acho que este foi o ponto mais importante, se eu quiser fazer um ponto sobre, sim, cada uma das revisões. E na segunda? Na revisão de 89, foi uma revisão importante. Os principais partidos apresentaram projetos de revisão, portanto o PSD, o PS, o PCP, o CDS e o PRD, na altura. Sim, na altura. Nenhum partido tinha a maioria de 2/3 necessária para aprovar alterações e, portanto, houve aqui vários compromissos e os dois principais partidos, o PSD e o PS, estabeleceram mesmo um acordo formal relativamente aos principais aspectos de revisão. Quais foram as principais alterações? Esta revisão foi muito importante para a flexibilização económica da Constituição, que estava muito presa, por exemplo, a de 89. 89. Que acabou, por exemplo, eu acho que isto é uma ideia que as pessoas, umas lembrar-se-ão, outras vão perceber a importância que teve, o princípio da irreversibilidade das nacionalizações, que era um princípio que estava presente na versão anterior. As nacionalizações eram irreversíveis, que há está um ponto que... estava no texto inicial e mesmo muitas pessoas que eram absolutamente contra votaram a favor da Constituição na esperança que isso viesse a ser mudado mais tarde e, a meu ver, bem. São pontos como este que levaram a que o CDS votasse contra a Constituição, mas eu acho que houve uma certa coragem e fé nas pessoas que eram contra pontos como este e votaram a favor da Constituição precisamente porque consideraram que, apesar destes elementos mais socialistas, mais radicais, mais inspirados em modelos soviéticos, havia a esperança de que a Constituição, com o tempo, pudesse ser amenizada. E apesar de muita gente vaticinar poucos anos de vida à Constituição, a verdade é que já lá vão 33, pois. Não é? E, portanto, foi possível acabar neste momento com, por exemplo, a irreversibilidade das nacionalizações. Depois, as imposições constitucionais em matéria de reforma agrária. Foi, no fundo, a limpeza da área económica. Da primeira foi, digamos, a parte política e política do Conselho da Revolução, etc. Depois esta foi a limpeza económica que permitiu... E a terceira? A terceira, de 92, foi essencialmente uma revisão extraordinária, porque ainda não tinham decorrido 5 anos desde a última revisão, e teve para objetivo apenas as adaptações constitucionais necessárias para permitir a aprovação e ratificação do Tratado de Maastricht. Portanto, foi uma revisão que... Portanto, se a segunda teve a vertente económica, que naturalmente para facilitar e para permitir a integração... permitiu dar a volta económica ao país, não é? Exato, e a integração na Comunidade Económica Europeia, exatamente. Também, adaptar o país para a integração exatamente. Na Comunidade Económica Depois, Europeia. Depois, a de 92, finalmente, permitiu-se fazer a chamada cláusula europeia, claro. que no fundo permitiu fazer as alterações, a alteração necessária para a partilha de poderes, etc., e para ser possível a ratificação do Tratado de Maastricht. É a marca fundamental. Sim. Da revisão de 92. A terceira, foi extraordinária. Depois, a de 97 foi uma questão constitucional. Houve um acordo de revisão, claramente negociado entre o PS e o PSD, completamente à margem do Parlamento, bastante criticado por muita exatamente. Gente. Aqui houve uma grande questão, houve quem quisesse suprimir o preâmbulo, porque o preâmbulo tem aquela fórmula revolucionária. Mas o preâmbulo é não é importante, eu acho um disparate suprimir-se o preâmbulo. Faz parte da nossa história. Eu acho que é como tudo o que acontece ao país, nós devemos assumir. Sim, a nossa história. Mas o preâmbulo é importante do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista interpretativo, não. O CDS é que tem a mania de propor extinguir o preâmbulo por causa da linguagem revolucionária do preâmbulo. Eu não percebo porque. Mas é que o preâmbulo não foi extinto, de qualquer maneira. Não, o preâmbulo não foi extinto. No âmbito dos direitos fundamentais, houve. Eu já me perdi, essa é a quarta. Esta é a quarta revisão. A de 97 teve uma inovações muito importantes com a criação do tal direito que eu falava há pouco do desenvolvimento da personalidade. Depois positivou-se a questão da biomédica. Também se densificou mais a proteção judicial efetiva. Depois houve aqui várias coisas na matéria dos direitos fundamentais que são um pouco complicadas de eu referir. E houve uma questão que tivemos agora um reflexo disso na nossa vida recente, que foi a possibilidade dos cidadãos poderem participar no referendo através de iniciativas legislativas populares. Esta ideia exatamente. Que surgiu agora a propósito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, dos cidadãos pedirem um referendo, deve-se à quarta revisão constitucional, vem de 1997. Que, no fundo, e dito assim, olhando esta distância de quem não sabe, eu diria que se calhar foi uma alteração mais em torno das questões de cidadania e dos direitos dos indivíduos. Sim, e houve, enfim, questões que tiveram a ver com as leis, questões mais técnicas, mais abusos, que é portanto, difícil eu agora estar, que penso que interessam menos às pessoas. Exato, portanto, enquanto a primeira foi política, a segunda económica, a terceira de integração na União Europeia, essa foi esta foi a parte uma matéria mais de direitos fundamentais e, enfim, depois houve aqui uma questão, um outro e houve tipo. Mais... Houve a quinta revisão constitucional de 2001, que teve a ver com a necessidade de dar guarida a um tratado internacional, que foi o Tratado de Roma, constitutivo do Tribunal Penal Internacional, e porque havia ali algumas cláusulas do tratado que podiam estar em rota de colisão com normas e princípios do texto constitucional português, e portanto teve de se fazer aqui um aditamento à Constituição. E houve ainda mais alguma. E depois a sexta revisão foi de 2004, e nesta sexta revisão houve o aprofundamento da cláusula da União Europeia por causa da eventual aprovação de uma Constituição Europeia, e aí eu acho que os deputados foram os melhores alunos da União Europeia que alguma vez assistiu, porque antes mesmo de existir uma Constituição Europeia, sujeitaram-se à Constituição Europeia e disseram que o direito da União Europeia prevaleceria sobre o nosso direito, portanto nem sabíamos que se haveria Constituição Europeia, ela não estava aprovada e nós já estávamos a aprovar uma norma a dizer que se ela viesse a entrar em vigor nós nos submeteríamos a ela. E depois ainda houve a 7ª revisão constitucional que veio possibilitar o referendo sobre o Tratado da Constituição Europeia. E agora nesta legislatura vem outra, não é? Possibilitou, mas também não serviu... Não houve. Ficou a intenção. Exato. E agora vem outra. Vem outra. O que os senhores deputados poderão alterar? Olha, já sabe alguma coisa? Não, eu não sou política. A mim ninguém me informa de nada. Mas eu acho que... Olha, sempre que passam os prazos para a revisão constitucional, os deputados acham que têm a obrigação de rever a Constituição e não têm. O que a Constituição diz é que de 5 a 5 anos decorridos desde a publicação da última lei de revisão ordinária, pode rever-se a Constituição, não tem de... Não se tem de... Não, eles entendem... Permite a revisão extraordinária. A revisão extraordinária é a qualquer momento, mas desde que se cumpram determinados procedimentos, tem de haver uma assunção de poderes por 4/5 dos deputados, depois cada alteração por 2/3, igualzinha às outras, mas é em circunstâncias excepcionais, porque nunca se sabe o que pode acontecer, não é? Agora, os deputados entendem que sempre que passam 5 anos decorridos desde a publicação da última lei de revisão ordinária, que são obrigados a rever a Constituição. Não são obrigados a rever a Constituição. Podem rever a Constituição, mas eles... gostam de rever a Constituição e de apresentar projetos de revisão constitucional. Eu, por acaso, acho que há coisas que podiam melhorar na Constituição. Eu introduziria, na senda do que já foi defendido pelo professor Jorge Reis Novaes, gostava que fosse introduzida a moção de censura construtiva e gostava que fosse introduzida a possibilidade de leis fundamentais serem votadas com a mesma lógica da moção de censura construtiva. O que é que isto significa? O nosso sistema peca por ser instável, toda a gente já reparou nisso. Nós estamos sempre em eleições. É um problema. Se olharmos para a nossa vizinha Espanha, nós tivemos muito mais governos do que Espanha. É evidente que isso é um fator terrível para o desenvolvimento do país. Claro. A instabilidade política. O nosso sistema eleitoral é um sistema que não proporciona estabilidade política, porque é muito difícil ter-se maioria absoluta com o nosso sistema eleitoral. Mas, de facto, gostaria que fosse possível assegurar um bocadinho mais de estabilidade e que não vivêssemos sempre, quando há governos minoritários, neste pânico que o governo caísse, que o governo tivesse sempre a legislar com medo. O que é que a moção de censura construtiva faz? Enquanto que a moção de censura hoje, se for aprovada, o governo cai, a moção de censura construtiva, tal como acontece nos países que a têm, responsabiliza quem a propõe. Isto é, para que ela seja aprovada, que o governo caia, é necessário que a oposição apresente imediatamente um governo alternativo. Portanto, essa é a sua sugestão. É um bocadinho assim... Ai, queres que eu caia? Então governa. Portanto, não é ir para eleições. Exatamente. É, a oposição está de facto ciente que aquele governo já não corresponde ao sentimento geral do país, apesar de ter sido eleito, que aquele governo falhou, que aquele governo faliu, que aquele governo não presta e, portanto, a oposição, responsavelmente, apresenta um governo capaz de governar. E só nessa hipótese é que pode deitar um governo abaixo. Ora, isto é evidente que responsabiliza imensamente a oposição e não se pode usar a moção de censura a brincar, exatamente, como arma, no caso de termos governos minoritários. O mesmo se passaria com a votação de leis fundamentais, como a lei do orçamento, por exemplo. Isto para mim era uma alteração e deveria ser feita. Deveria ser feita, era essencial introduzir no nosso sistema. Agora, tenho a certeza de que aparecerão propostas relativamente aos Açores e à Madeira, é inevitável. Tenho a certeza de que os deputados vão propor, claro, propostas de alteração nessa matéria. Claro, de reforço. Para dos reforçar poderes, os poderes, claro, de autonomia. Por causa da celeuma que houve a propósito com o dos estatutos. Claro, estatutos. Portanto, claro. Nesse aspecto isso é incontornável. Sim. E é agora nesta legislatura, não é? É nesta legislatura. E acho que essa questão dos poderes das regiões autónomas vai ser... Vamos ter aí projetos curiosos, não tenho dúvidas. Muito bem, minha convidada é Isabel Moreira, constitucionalista, licenciada em Direito, especializada em Direito Público e Direito Constitucional. Estamos a falar da Constituição da República Portuguesa, que é o tema deste programa.